Que coincidência, você por aqui, na mesma padaria que toda manhã você costuma vir. Nem lembro mais o dia em que você se foi, mas foi alguma coisa em 12 de abril que você pediu pra esquecer. E eu nem lembro que você existiu. Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto, e quando você sorri você aperta o olho. Eu nem lembro o seu endereço, é em frente ao colégio da rua 18. Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique e Juliano toda vez que bebe. Esqueci que o seu telefone é 999-35887. Eu nem lembro, mas de vez e sempre acontece. Oh, trem! Alô, paredão, salvo da mamãe. Vamos junto! Bota pra tocar, papá! Portal do Arrocha. Nem lembro mais o dia que você se foi, mas foi alguma coisa em 12 de abril que você pediu pra esquecer. Esqueci. E eu nem lembro que você existiu. Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto, e quando você sorri você aperta o olho. Eu nem lembro o seu endereço, é em frente ao colégio da rua 18. Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique e Juliano toda vez que bebe. Esqueci que o seu telefone é 999-35887. Eu nem lembro, mas de vez em sempre acontece.